eu deixe de ver o brilho do sol no verão e sinta a tristeza de ser qual a sombra no meu coração. Feliz com Jesus, bem pouco me importa o que vier, com ele na luz eu caminho, e seja como ele quiser. Ainda que o amigo melhor na dor me abandone e se vá, e eu fique no triste labor, sabendo que amigos não há. E ainda que eu venha sentir o frio da morte chegar, olhos não mais eu abrir, senão no fulgor do meu lar. Feliz com Jesus, bem pouco me importa o que vier, com ele na luz eu caminho, e seja como ele quiser.